chamamos de briga, volte a ser meu amor. Eu não consigo viver sem você. Se for pra ser assim, eu prefiro é morrer. Já não dá pra aguentar esta grande dor no peito. Você não pode me fazer sofrer deste jeito. Quando eu era criança, eu sonhava com você. Quando eu te conheci, não queria te perder. Mas o destino me deixou na pior. Tirou você de mim sem pena e sem dó. Solidão me aperta o coração.